Tempestade de pó, corre, corre, só tumulto. Pula o muro do vizinho, telefonam com barulho. No tempo inseguro, a polícia na esquina. É cocaína, se encontra na vila. No gueto é poucas ideias, o plano é desenvolver. Não ostente o abismo, fica rico ou morrer. Caldeirão, borbulho, hoje a festa é na rua do morro. Do 25 vejo várias viaturas. Os moleque empina, é aquele vai e vem de moto. Não, não, não dão pala, não tiram foto. Vão bem longe das chacinas, todos os amigos nossos. Não vem que não tem, respeitei, tá ali certo, lei. Papo terror, eu também sou igual a vocês. Só falo o que sei, aprendem. Sou lá do Brooklyn, favela, morra, Oples, Campinho, Canon, Brooklyn. Mas rap em rude, chega, quem é não ilude. Amigos também, festeja um outro quer também. O perdão que falta hoje é aquilo, quem é sabe. Jesus nos trouxe, poder saber que a paz é mundo. Precária favela, sambão toda sexta. Lembrou seu problema, terrível na queda. Tão pouco seu rimem, tão pouco. Com ser espectromeno, esqueça-me, sou filho do pai. Bom, lembre-se, é mundo ruim, tão lindo, espraiada com D. Se não sabes pedir, faça trabalho e seja um homem, não existe Marvel. Não quero ser real, abalador fel, ter medo é cruel. Na prática, é kick fel, foi como um missel. Pode crer, cruel, cruel, cruel, cruel, cruel. Meu chapa faz o que mais me dói, é ver o crack na mão de moleque. Viciado é o que não volta fora. Meu chapa faz o que mais me dói, é ver o crack na mão de moleque. Meu chapa faz o que mais me dói, é ver o crack na mão de moleque. Não faça isso, ok, fei, coca não é rapé. Depois qual é que é, o crime tem suas regras, quem é? Guerreiro, rap, invec, passa fácil, quem sabe. Não pode crer, na CDD não nasce covarde. Sou sabotagem, ou bem ou mal meu rap age. Assim me vi cantar, representar, falando um monte. Ligar pra que se agora é minha vez, é ouça-me. O rap é como um filho, então louvemos ao mestre. Ouvi o meu som no baile, bate cabeça invade. Lazer de homem selvagem, o espaço de um kamikaze. Rap novo, chapa o globo. É, eu uso a mente, os homens já sabem que eu sou rap. Enquadra sempre o simples matim, gera tal problema tiozinho. Quer um conselho de ou coca, mas não só do verdinho. A rua se endoidou, quem tem mais quer tá sim. Na selva de ou, a caça tá aberta, o estupim foi como um míssil. E você me disse, rapaz, ó. Meu chapa, mas o que mais me dói é ver o crack na mão de moleque.